respeita o menor. Velho sogra, na praia lá da Ribeira, ó, ela tá solteira. Na praia de Barra Grande, ó, é liguinho no rabo. Praia de... ela tá solteira.